Expresso, mais que um programa, uma referência. E o nosso convidado de agora para participar do programa é o Felipe Nardi Laudade, vereador aqui de Guaranésia e vencedor do Troféu Expresso na categoria política. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao Expresso deste sábado, tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, na verdade, né, Antônio Cláudio? Bom dia. Boa tarde. Bom dia, 11h23, bom dia. Né? É que a gente tem filho pequeno, acorda às 5h30 da manhã, para nós já é boa tarde. É, bom dia e obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando aí nos microfones fortes da Passo da Ilha, em especial do programa Expresso. Prazerzão estar recebendo você aqui mais uma vez, Felipe. Eu já começo aqui com gente mandando os parabéns aqui para você, viu? O Gordo, nosso amigo Gordo Vira-Lato, Newton. Obrigadão. Newton, parabenizando você pelo troféu. Essa daqui acho que você não conhece, Denise Nardi. Ah, mamãe, um beijo. Tá parabenizando você pelo trabalho, pelo prêmio, tá bom? Valeu. Pessoal, pode continuar enviando mensagens aí pros dois números que a gente tem aqui, por Torpedo ou então pelo WhatsApp, 91248325 e 91587295, os dois telefones aqui na minha frente para você enviar a sua mensagem, parabenizando ou criticando, né, Felipe? Lógico, faz parte, né? A crítica é sempre bem-vinda, né, Antônio Cláudio? Faz parte, né, Sim. Da política, né? Desde que, lógico que a gente tem que ser aberto às críticas, mas desde que construtivas, né? Para que a gente possa aprimorar, melhorar, né? Para corrigir alguma falha, é importante. Felipe, você não é um cara assim tão velho na política. A tua história na política está começando seis anos, né? Sim. Seis anos e pouquinho. Até onde você pretende chegar? O que você espera na política? Futuro da política na vida do Felipe Nardi Laudade? Olha, Antônio Cláudio, eu acredito que a partir do momento que eu escolhi ficar em Guaranésia, ao invés de fazer uma faculdade fora, de me formar e exercer uma profissão fora da cidade, ou seja, a partir do momento que eu escolhi constituir a minha família em Guaranésia, morar aqui em Guaranésia, eu pensava e penso que a gente também, além da vida particular, a gente tem que dar a nossa parcela de contribuição para com a cidade. E sempre fui muito ativo nesse sentido, participando aí de grêmios escolares, de gincanas, participando da Ordem de Molay, de jogos estudantis. E depois, com o amadurecimento da gente, com a idade que nos permitia ser candidato, me interessei em participar da vida política, porque a gente que mora em Guaranésia, que quer continuar morando em Guaranésia, a gente tem que trabalhar e lutar por uma cidade cada vez melhor, cada vez mais propícia para os nossos filhos crescerem. A continuidade ou não na política de uma nova candidatura ou de buscar novos pleitos, novos cargos, depende muito, né, Antônio Cláudio, da aceitação da população para com o nosso nome, para com o nosso trabalho, mas eu estou disposto a continuar, mas depende da avaliação da população. Tá, mas isso depende o que que é, aquele papo de política, vamos fazer uma pesquisa para ver se o nosso nome está bem cotado, é essa conversa, Felipe? Não. Você tem na sua mente, não, um dia eu quero ser prefeito de Guaranésia? Eu tenho isso em minha mente, sim, eu acho que eu não costumo entrar nas coisas para brincar. Se eu entrei na política, eu entrei de maneira séria, comprometida, e por que não? Se sou guaranesiano, sou jovem, acredito que as lideranças antigas que já foram prefeito, vice-prefeito na cidade, estão se acabando, não que estão morrendo não, mas já estão passando a sua vez. Então, não que seja o Felipe ou outros nomes, eu acho que a política guaranesiana, ela carece de renovação, de novos nomes, independente de idade, mas de pessoas que também nunca se envolveram com política, que venham participar e dar a sua parcela de contribuição para a cidade. E eu estou, sim, para isso. Não sou demagogo de falar que vamos esperar uma pesquisa, uma aceitação. É lógico que as pesquisas têm que ser feitas, porque se o seu nome não estiver bem avaliado, você também não vai dar um passo maior do que a perna. Mas eu estou pronto para os desafios, capacitado para o que der e vier. E você estaria pronto, então, para ser candidato a prefeito na próxima eleição já, Felipe? Eu acredito que sim, Antônio Cláudio. Hoje eu tenho uma bagagem de administração pública como servidor público, né, de conhecer o real funcionamento de uma prefeitura. Tive a oportunidade de conduzir a presidência da Câmara durante 2 anos. A gente também acaba adquirindo uma bagagem ao trabalhar também com o orçamento. E tenho aí nada, eu me formei em História e agora formei em Direito, e a gente, quando se forma em Direito, a gente acaba também, né, entendendo um pouco mais da legalidade, de como funciona realmente as leis que regem a administração pública, o sistema tributário de arrecadação. Então, eu acho que preparado estou. Hoje você estaria mais próximo de qual grupo político aqui em Guaranés? Ou seria um Felipe de uma terceira via, de uma quarta via, não sei? Olha, Antônio Cláudio, eu disputei duas eleições pelo PR, né? E nestas duas eleições nós disputamos, vamos dizer assim, do lado dos antigos pelados, né? Por coligações partidárias, algumas a gente teve o voto vencido para coligar, outras, a nossa opinião acabou prevalecendo, mas sempre também tive uma ligação muito forte com o grupo do Dr. Silvio Dias, com o grupo antigo do prefeito João Carlos, mas eu não me atenho muito a essa questão de grupo, até porque eu acredito que todas as vezes que eu participei aqui do programa Expresso, eu sempre disse e sempre procurei pautar o meu mandato pela imparcialidade. Até nas eleições eu sofri, creio sofrer ainda muito com essa questão, porque o pessoal costumava taxar que a gente era em cima do muro ou não. Eu acho que o meu dever como vereador é votar no meu candidato, de repente falar das qualidades desse candidato, não denegrir a imagem do outro e, passadas as eleições municipais, colaborar com aquele prefeito, independente de coloração partidária. E é assim que eu procuro levar o meu mandato. Quando o prefeito vai bem, trabalha bem, a gente tem que aplaudir e colaborar. Quando não, é o dever, não é nem, vamos dizer assim, facultado o vereador. É nosso dever criticar e apresentar sugestões para que aquilo melhore. Então, estou aberto a conversas com todo mundo, mas acho que ainda é um pouco, apesar de já ser o ano que vem, mas ainda é um pouco muito cedo para a gente falar nesse assunto. Mas isso de ser dever, né, do vereador de cobrar e de criticar, no caso, o executivo, e hoje quem está no executivo é o João Carlos, está te afastando um pouquinho do grupo dele, porque você realmente tem sido o vereador, talvez, que mais tenha cobrado ele, pelo menos depois que você deixou de ser presidente. Eu costumo fazer a seguinte análise, Antônio Cláudio. Um primeiro mandato enquanto vereador foi um mandato de muitas experiências, de muito aprendizado, de ouvir mais e, de repente, falar menos. Já no segundo mandato, logo de cara, eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara. E presidente da Câmara, a gente sabe que a gente tem que zelar pela harmonia entre os vereadores, pela boa harmonia com o executivo, e tracei alguns objetivos na presidência. Num primeiro ano, foi essa questão da transparência na Câmara, de prestação de contas, de ter o nosso jornalzinho, de trazer as notícias para a rádio, de transmitir as reuniões ao vivo. Já no segundo ano de mandato enquanto presidente, no ano passado, nós nos atentamos em reformar a lei orgânica municipal, o regimento municipal, o regimento de funcionamento da Câmara, trazendo algumas coisas que já foram emendadas e que não estavam consolidadas no texto original. E demos também um passo muito importante, que foi a criação do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Mas sempre também não deixando de exercer a nossa atividade como vereador, de atender os pedidos da população e de reivindicar esses pedidos e fazer com que eles chegassem até o prefeito. Passada a presidência da Câmara, a nossa responsabilidade de gerir a casa acabou. Então a gente voltou a aprofundar um pouco mais em algumas questões de primeira ordem que necessitam talvez de uma cobrança maior do vereador frente a alguns problemas que Guaranésia vem passando. Mas desses últimos 3 meses, né, entrando aí no quarto mês de mandato, você realmente tem sido muito veemente em todas as reuniões, Felipe. Não há uma reunião que a gente assista lá que o Felipe não faça um discurso realmente criticando e duramente o prefeito João Carlos. Você não poderia ter feito isso também quando era presidente da Câmara? Por que essa mudança? Não, eu até fazia, Antônio Cláudio, mas é que, vamos dizer assim, os problemas, eles não estavam no volume que estão hoje. Conforme, vamos dizer assim, vão chegando os projetos de lei na Câmara para a gente votar, é que os problemas vão aparecendo ou não. Por exemplo, na presidência da Câmara, enquanto lá estava, não apareceu nenhuma questão no tocante à extinção da Fundação de Saúde. Hoje nós temos um projeto lá que é muito sério e carece de uma melhor análise por parte dos vereadores. Não havia chegado nenhum projeto na Câmara, por exemplo, da perda de autonomia, vamos dizer assim, orçamentária do Conselho Municipal e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é uma lei que estava aí em vigor nacionalmente desde 2009 e que só agora a Prefeitura vem adequar essa legislação. Então, pequena experiência que a gente tem no meio jurídico, apesar de não ser advogado ainda, não ter prestado o exame da ordem, mas já estar bacharel em direito, a gente começa a ter uma visão mais ampla destes problemas e procurar questioná-los, levá-los também para que os vereadores possam discutir. Vamos falar então alguma coisa que já vem lá do passado, a questão da alteração no trânsito de Guaranésia. Já é alguma coisa que está há bastante tempo lá na Câmara. Por que quando era presidente você não pegou firme nisso e brigou como você fez agora recentemente? Eu peguei firme sim. O que acontece é o seguinte, talvez eu não tenha dado a publicidade necessária ao assunto. Tenho lá ofícios que comprovam que por diversas vezes encaminhei indicações, requerimentos ao prefeito, cobrando essas melhorias do trânsito, que na verdade não são cobranças minhas, são cobranças que vêm da população. Por exemplo, a questão da rua do ginásio ali, da rua João Minquilo, professoras das escolas, ambos, seja o alternativo, seja o ginásio, pessoal das conferências, o pessoal sempre procurou a gente manifestando interesse na inversão da mão, não por pura vontade, mas por entender que a inversão da mão traria mais segurança aos alunos que desceriam dos ônibus nas calçadas. Nós temos, por exemplo, a questão da Júlio Tavares ali na altura do Correio e a questão da rua Santa Bárbara entre a Eletrozema e a loja Edmil, que param veículos dos dois lados, é caminhão transitando toda hora, que necessita de mudança. E há tempos a gente já cobra essas alterações no trânsito. E eu voltei a criticar esse assunto novamente, porque se há tempos a gente pede e a prefeitura não toma providências, tem uma hora que a gente tem que ser mais severo, tem que ser mais duro, tem que cobrar mais da administração. Então, às vezes, a gente acaba sendo um pouco mais incisivo, porque todas as respostas que a gente recebeu do prefeito foram de que estavam analisando, de que iriam traçar um projeto para mudar o trânsito, para a colocação de novas placas, de lombadas, de sinalização, a questão dos nomes de ruas também que são votados pela Câmara, que até hoje a prefeitura nunca confeccionou nenhuma placa para fazer essa justa homenagem às pessoas. Então a gente, não de uma maneira geral, mas em certos assuntos específicos, a gente vai cansando de só pedir, ser bonzinho e nunca criticar. Então tem hora que infelizmente você tem que criticar, o que eu a priori não gosto muito, mas vejo que tem hora que é necessário. Essa questão da alteração das ruas aí do trânsito, vai surtir efeito essa sua reclamação aí? Eu acredito que vai, Antônio Cláudio, até eu converso muito com pessoas ocupantes de cargo na administração e a gente acaba obtendo algumas informações de forma extraoficial. É importante fazer justiça aqui, que eu sei que o prefeito sempre se preocupou com esse assunto, faltou executá-lo. Me parece que eles estão decidindo até os modelos de placa que vão colocar, já tem algumas placas que foram compradas, mas a gente quer que essas placas saiam aí do pátio da prefeitura e sejam colocadas nas ruas. Não sei se você vai poder me responder, mas por que até agora não foi feito isso? Já faz um ano, Felipe. Faz. Eu acho que tem algumas questões, a resposta não é tão simples. A primeira é a questão da burocratização da administração pública, né, Antônio Cláudio? Que é essa questão de tudo você ter que licitar, fazer cotação de preço, depender da boa vontade de empresas de virem participar de uma licitação, a empresa ganha, a outra tem direito de recorrer, de apresentar uma defesa. Feito isso, dá-se o vencedor, aí a prefeitura vai fazer a compra e tem o prazo de entrega e tem um pouco também da vontade do executivo de colocar isso em prática. Como o deputado que agora há pouco deu entrevista disse, infelizmente o vereador ele não tem a caneta na mão para ir lá e colocar a placa, para ir lá e fazer uma lombada. O que nos compete é pedir, e caso não surta efeito, se a gente entende que é uma cobrança da população e nossa, e não nossa, apenas por politicagem, a gente às vezes tem que criticar para que surta efeito. Cito exemplo, por exemplo, Antônio Cláudio, da questão do Wi-Fi nas praças. Foi um pedido do vereador Diego de Castro, uma bacana iniciativa no mundo atual, né, dessa questão da internet. Só que eu recebia constantes reclamações que toda hora o Wi-Fi estava fora de área, que não pegava. Não estava funcionando. Aí a gente acaba criticando, trazendo esse assunto para público, a cobrança se avoluma, os cidadãos começam a cobrar também, e de repente, por não ser uma cobrança específica deste ou daquele vereador, da gestão municipal ver que a população também quer que aquilo seja solucionado, o problema foi lá e resolveu. Hoje você pode ir lá na praça que o Wi-Fi funciona normalmente. Tá funcionando. O Valmor, fotógrafo, nosso grande amigo Valmor, um grande abraço, Valmor. Ele está parabenizando você pelo prêmio. Quer saber de você se não tem como você, junto ao Departamento de Saúde, agilizar os exames médicos para as pessoas que fazem tratamento fora do município. Obrigado, Valmor, pela atenção, pelo carinho. Valmor conheço desde pequenininho, quando ia tirar foto 3x4 lá no São João Madeira, um grande amigo nosso. Até encontrei ele esses dias na porta do banco, em Guaxupé, bati um papo com ele. Essa questão da saúde, Antônio Cláudio, é uma questão realmente que sempre que a gente vem aqui, a maioria dos pedidos para que a gente leve até o prefeito, até a nossa grande amiga secretária Carmen, é a questão da saúde. Esses exames, realmente, a gente sabe, apesar de não ter essas informações oficiais, que existe aí uma grande demanda de exames, cirurgias e consultas a serem realizadas pela administração. É constante o recebimento de munícipes lá na Câmara pedindo para que a gente interceda, ajuda. Infelizmente, ou felizmente, né, para que prevaleça a igualdade, o tratamento igualitário entre os cidadãos, existe uma organização dos serviços, né? Existe uma fila. Mas sou sabedor de que a prefeitura já vem aí organizando ainda para este semestre alguns mutirões aí para que sejam resolvidos esses problemas. Justiça seja feita, que todos os vereadores, você é um assíduo ouvinte, telespectador das reuniões da Câmara na internet, que a gente cobra essa questão, foi motivo até de convite da secretária lá na Câmara para que nos dê um posicionamento. Então, eu acho que realmente passou da hora de fazer um mutirão para resolver essa questão dos exames, consultas e cirurgias. Semana foi feita de mamografia, né? Foi. O caminhão, não sei se já terminou. Ainda está lá no poliesportivo. Está no poliesportivo, foi feito aí. Eu acho que vai solucionar esse problema que a gente tinha. Toninho Pincel de Ouro está parabenizando você pelo troféu. Obrigado, Toninho. A esposa Lígia e a filha Alice também estão parabenizando você. A minha amiga aqui, Jandira Célia, parabéns, Felipe, pelo troféu, pelo seu trabalho. Sei que não é o seu caso, mas tem vereador que só sabe ir no Departamento de Saúde marcar exame para seus eleitores. Quando eu ver isso novamente, vou denunciar, porque isso dá até cassação. Jandira Célia, viu? É o que eu acabei dizendo agora, Antônio Cláudio. O vereador, ele não é vereador deste ou daquele eleitor. Ele é o vereador da cidade toda e a gente tem que nortear o nosso mandato pelos princípios que regem a administração pública, dentre eles a impessoalidade, que é tratar todos como iguais, sem fazer distinções. Bom dia, Antônio Cláudio. Dá meus parabéns aí pro Felipe. Fala para ele sair do muro. Vai sair com o prefeito, com o Diego. Nelsinho. Nelsinho quer que saia você e o Diego. De todo jeito. Toda vez que você vem cá, ele manda essa mensagem. Obrigado, Nelsinho. Nós estamos aí, a juventude guaranesiana, trabalhando. Danilo Estrada. Parabéns, Felipe. E a cultura? Você tem algum projeto igual aos que você fazia antes, como aquele som na praça? Grande cantor e amigo Danilo Estrada, a cultura também sempre foi aí um dos temas que a gente procurou legislar e buscar soluções. Tem um grande amigo na cultura, que é o nosso secretário Preto. Eu sou favorável, sim, Antônio Cláudio, de que a prefeitura implante este programa Som na Praça. Hoje, por exemplo, a prefeitura já fez aquisição de um som, tem a possibilidade, por ser a entidade, vamos dizer assim, o órgão que cuida do trânsito, de impedir as ruas aos finais de semana, e temos aí uma gama de artistas, tanto do hip hop, mandar um abraço para a galera do Beat Fanatics, meus amigos, a galera do sertanejo, a galera do pagode, enfim, diversas expressões culturais que até gratuitamente tem o interesse de mostrar o seu talento. Então, eu acho que é uma coisa custo zero para a prefeitura, basta boa vontade, uma vez por mês, uma, duas vezes, vamos fechar a praça, disponibilizar lá para o pessoal a cultura, a poesia, a música, a dança, mas infelizmente isso aí é uma coisa que a gente cobra, viu, Danilo? Faz 6 anos, e até hoje não aconteceu. Acontecem algumas atitudes isoladas por parte dos proprietários de bar. Gilberto tem feito isso também. Tem feito bastante, né? E você vê que fechou a rua, meu amigo. O povo vai pra praça mesmo, se diverte, e é um negócio que pode ser itinerante, né, Antônio Cláudio? Levar para os bairros também, né? Ano passado teve um ensaio disso, né? Era... Não me lembro agora, né? Juntos somos mais. É, foi uma atitude bacana. Eu acho que quando Maomé não vai à montanha, a montanha tem que ir a Maomé. Às vezes a pessoa tem a dificuldade de assistir uma reunião da Câmara. A gente acaba pondo na internet para que a pessoa, no conforto do celular, assista. Às vezes a pessoa não tem a disponibilidade de vir até a praça porque chegou tarde do serviço e mora lá no Renovação. De repente, poderemos promover uma tarde cultural no Renovação. Ponto esportivo, na Coab, tem isso, tem espaços justificados. Justiça seja feita, a prefeitura fez muitos, né? É. Nós temos quadra de qualidade na Coab, poliesportivo inaugurado, a área de lazer ao lado da rodoviária, basta saber utilizá-los. Cidinho, parabéns, Felipe, pelo troféu, estamos juntos. Valeu, Cidinho, faz aniversário dia 9 de julho, junto comigo também, um grande abraço, meu amigo. Marinho Alves, parabéns, Antônio Cláudio, e parabéns ao Felipe pelo trabalho e pelo troféu. Grande Marinho Alves, mandando esse abraço pra você. Marinho também, grande amigo nosso, um abraço. Deixa eu ver aqui, tem mais mensagens. Bom dia, Antônio Cláudio, também quero parabenizar o vereador Felipe pelo empenho e dedicação para um futuro melhor para todos nós. É a Silvana Batista. Obrigado, Silvana, um grande abraço pra você e pra família. Meu nome é Michele, precisei de um ultrassom da tireoide essa semana com urgência. Procurei o departamento pelo desconto do SUS. Tive apenas R$20 de desconto. Isso é certo, Felipe Laudati? Olha, Michele, realmente a Prefeitura de Guaranésia, ela tem aí procurado estabelecer algumas parcerias para realização de exames, mas no seu caso específico do exame de tireoide, eu não gosto de contar mentira, sabe, Antônio Cláudio? Falar que eu conheço do assunto ou não, eu acho que a gente tem que ser sincero. Eu estou disponível, Michele, para que você me procure já na segunda-feira para que eu veja e acompanhe esse seu pedido e esse seu problema de perto para a gente saber se você teve o seu direito assegurado aí ou não. Palito está te parabenizando, viu? Grande cidadão guaranesiano, um abraço, então, Palito. Ivone Gonzaga, Adélia, Cleusa, João Buturi estão parabenizando você pela formatura como advogado e pelo troféu. Obrigado a toda a família da minha esposa, a Ivone, o João, a dona Adélia, pessoas que estimo muito, respeito muito. Muito obrigado. Felipe, apoiamos você, parabéns pelo trabalho. Sobrinhos Gui e Manu, abraços. Carmen e Matheus, tem que subir um degrau, viu? Já está na hora, já tem experiência para isso. Felipe para vice ou prefeito? É o Matheus que está mandando. Esse é mais político do que eu, viu, Antônio Cláudio? Mas é um abraço. Além de ser um grande irmão, é um grande cabo eleitoral. E o Gui e a Manu, não preciso nem dizer que sobrinho, a gente tem um carinho como se fosse filho. Ó, gostaria de parabenizar e agradecer por nunca esquecer da Santa Casa de nossa cidade, Adriana, administradora. Muito obrigado, Adriana. Além da minha esposa trabalhar lá, eu sempre tive um carinho muito grande com a Santa Casa de Guaranésia, porque eu acho que é uma entidade que, além de realizar o seu trabalho de forma profissional, eu sempre vi, Antônio Cláudio, que os servidores, as enfermeiras, os funcionários que lá trabalham, tratam o cidadão, o paciente, com tanto respeito, com tanto carinho, que é impossível a gente, enquanto vereador, não poder ajudar. Então eu tive a oportunidade de, no ano de 2009, conquistar R$80 mil para Santa Casa, onde a gente conseguiu um gerador de energia para Santa Casa. Hoje a dona CEMIG pode acabar a força à vontade, que a Santa Casa está respaldada, está assegurada. E tive a oportunidade recentemente também, junto com o prefeito João Carlos, com o vereador Laércio, o vereador César e o vereador Carlão, de conseguirmos aí R$50 mil em medicamentos para a Santa Casa, para que ela possa aí, durante um bom tempo, não necessitar gastar de seus próprios recursos e poder direcionar os seus investimentos para a melhoria dos serviços na Santa Casa. É um prazer ajudar a Santa Casa. Santa Casa está fazendo menos cirurgias para a prefeitura, Felipe? Eu acho que, Antônio Cláudio, a questão de fazer mais ou menos depende muito do convênio em que é celebrado entre a Santa Casa e a prefeitura. Eu entendo que a prefeitura deve sim ter dado uma diminuída devido aí a essa questão de déficit de arrecadação, mas não devem ter chegado os gestores da Santa Casa e da Prefeitura a um denominador comum, mas não tenho conhecimento de causa para responder a essa questão. A Lúcia Márcia, gostaria de parabenizar o Felipe por seus esforços por Guaranésia. Muito obrigado, Lúcia, um abração. Deixa eu ver mais uma mensagem aqui. Antônio Cláudio, parabeniza meu amigo aí, Felipe Laudade. Voltando ao assunto do Wi-Fi grátis, por que não o som na praça? Falou sobre isso, né? Muito melhor sim, que sim. O Wi-Fi. O Wi-Fi não ia ter diálogo entre as pessoas e o som na praça atrairia muito mais gente para as praças centrais e até turistas. Abraços. Não esqueceu de colocar o nome aqui. Concordo, mas... vamos lutar pelos dois, né? Um abração. O meu amigo Reginaldo também, bom dia, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Felipe, ele merece esse prêmio. Parabéns, é o nosso amigo Reg, né? O Mano Rap. Ah, esse é campeão, viu? Esse é um grande amigo, um cara que eu respeito muito. Acabei de falar agora aqui da cultura hip hop. Ele é um cara fantástico, Antônio Cláudio. Ele faz aí letras de músicas que retratam aí a realidade vivida pela grande massa da população brasileira, as dificuldades. É um cara que eu admiro muito. Um abração, Reg. Fazer um intervalinho comercial, Felipe. A gente volta já para continuar esse bate-papo. Vamos falar aqui sobre o decreto de saúde, né? Você sim. Também bateu firme lá na Câmara sobre isso, né? Sobre a fundação também. Tudo isso já logo após o intervalo comercial, que é rapidinho, aqui no Expresso de hoje. Expresso. Programa Expresso. Programa de sábado. É isso daí, até as 14h aqui na Pássaro da Ilha FM tem programa Expresso. Ainda hoje vou bater um papo já, vamos conversar sobre o show beneficente que acontece em Arceburga em prol ao Hospital do Câncer em Barretos. Também tem um bate-papo com o Bentão, com o Davi Franco. Vamos falar sobre a estreia do Cruzeiro na Copa Sul-Mineira. De futebol, estreia amanhã contra a equipe do Alterosa, a partir das 15h no campo do Cruzeiro. Finalizando o programa de hoje, tem um bate-papo com o Mano Igor. Você continua participando com a gente, enviando mensagens de texto por torpedo WhatsApp para o 91248325 e também pelo 91587295. Felipe Laudade, não para de chegar mensagens aqui te parabenizando, viu, Felipe? Começar aqui agora. Mensagem aqui da Helena Mancini, Maria Helena Mancini, parabéns Felipe, não deixe de olhar por nós, professores. Muito obrigado, dona Maria Helena, pode ter certeza que essa é uma causa que me preocupa muito, até porque vim de uma família de professores, tive a oportunidade de me graduar em História, não acabei seguindo carreira, mas dou sim o devido valor aos professores, porque sei da responsabilidade e da importância para nossos futuros. Mando um abraço para o Felipe e parabeniza pelo trabalho que faz. É o Rogério e a Andréia Pelaquim mandando um abraço para você. Muito obrigado ao Rogério e a Andréia lá da Farmácia Farna Vida, que trabalham aí também neste programa anunciando o seu. Muito bacana. E lembrar também de mandar um abraço para a Cleusa, que trabalha na Dona Adélia, uma grande amiga nossa. Deixa eu ver aqui, hein? Silvia Helena, olá, tudo bem? Parabéns ao Felipe, que Deus continue iluminando ele, pois o troféu é merecido. Felipe, obrigado por fazer muito pela nossa população. Bom dia. Bom dia, Silvia, muito obrigado pelo carinho. Gelda, Toninho, Jovair, Guilherme, Giovana, Luiz Antônio, Clésia... Clélia, né? Glécia. Juninho, Glécia, Juninho, está parabenizando você pelo troféu e também pela formatura, viu? Um grande abraço aos meus parentes, a essa família de corintianos que vão ser campeões paulistas daqui a pouquinho. Aí você já está sonhando, né, Felipe? Mas, vamos lá, aqui, Patrícia Vieira, quer saber dele sobre a rua Lucas Alves da Silva, não tem rede de esgoto, o asfalto está quebrado, a água fica parada, ela já não sabe mais para quem reclamar para você, vai resolver o problema, Felipe? Ajuda a resolver com toda certeza, Antônio Cláudio. Com relação à questão do asfalto, Antônio Cláudio, nós temos conhecimento de que a administração pública, o prefeito João Carlos, já vem aí tomando providências no sentido da realização de uma operação tapa-buraco por toda a cidade. Então, em breve, esse problema será resolvido, mas nós vamos aí procurar ter informações a respeito de quando realmente esse serviço será prestado. E com relação à questão da água, à questão do esgoto, Antônio Cláudio, eu acho que é um problema de manilhamento de rua, de espessura de manilha, que a gente vai poder também verificar isso em loco para ela. E se ela quiser nos procurar lá na Câmara Municipal também a partir de segunda-feira, eu sou um vereador que vou, Antônio Cláudio, faça chuva, faça sol, todos os dias na Câmara Municipal, nós estamos lá prontos para atendê-la. Queria saber com o Felipe se tem algum projeto de recuperação da Avenida Deputado Humberto de Almeida, que está abandonada. Nem pintar as muletas pintaram. Antes era um cartão postal da cidade e agora está uma vergonha. Alessandra Silva. Antônio Cláudio, concordo com a Alessandra. A prefeitura recentemente realizou aquela obra de construção de daquelas muretinhas em volta lá dos jardins da Humberto de Almeida. E não me lembro qual vereador oficiou o prefeito a respeito do tema, salvo engano foi o Juninho da Capoeira, de que quando aquela obra seria terminada. E posso estar equivocado, mas me lembro que a resposta que ele recebeu da administração era que a obra já havia sido concluída. E se aquilo lá foi o que foi concluído, para mim, a minha opinião particular, ficou muito ruim mesmo. Por quê? Primeiro, que a calçada ficou muito pequena, é uma rua que os carros transitam em velocidade e as pessoas acabam andando pela rua. A questão da acessibilidade para cadeirante, para idosos, ficou prejudicada naquela obra também. E, vamos dizer assim, cercou o canteiro e não fez um jardim suspenso ali. Eu acredito que, se fosse prefeito, colocaria terra ali em todo aquele jardim, faria um paisagismo bacana, bonito, e valorizaria essa avenida, que, justiça seja feita, foi o prefeito que a fez, né? E ficaria lindo ali, né? Lógico, suspenso, lógico. Né? Mas ainda dá tempo. Vamos cobrar isso aí, Alessandra, para que isso seja modificado. Lógico que a gente não executa, depende da boa vontade da prefeitura em fazer, porque realmente está feio. Vinícius e Hélio, manda um abraço pro titio Felipe. Um beijão pro Vinícius e um beijão pro Hélio. Toninho da Rodoviária também tá mandando um abraço para você, parabenizando pelo troféu, viu, Felipe? Obrigado, Toninho. Toninho foi vereador com a gente lá. O Toninho é uma pessoa passado, muito, né, envolvida nas causas sociais, e é uma pessoa, assim como o Daniel do Gás, que são dois vereadores que eu não tinha amizade, que eu desenvolvi uma amizade sincera, verdadeira, e estimo muito os dois. Felipe, e o decreto da saúde? Você quer começar a falar sobre o decreto da saúde ou a fundação da saúde? Duas grandes polêmicas, né? Sim, o que você achar melhor. Vamos começar pelo decreto, já que você levou isso até para o Ministério Público, né, Felipe? Sim. Primeiro, para a população entender, o que é esse decreto da saúde? Antônio Cláudio, a prefeitura, primeira coisa que eu queria colocar, lógico que eu vou atender a pergunta, é que essa questão, para que ninguém entenda que ela é uma cobrança política, e sim uma cobrança jurídica, de que eu tenho um posicionamento, que eu entendo que esse decreto é lesivo às pessoas de baixa renda, e a Prefeitura Municipal tem um posicionamento diferente. Então, só por isso motivou essa minha luta em prol da saúde da população. Não tem nada de política no assunto. O que acontece? A prefeitura, em 2014, editou o decreto número 1741, que regulamentou a distribuição de medicamentos no município. Quais medicamentos? Aqueles que não são obrigação da prefeitura fornecer, aqueles que não são padronizados pelo SUS. E a gente sabe, Antônio Cláudio, que os princípios basilares aí que norteiam as políticas de saúde é a questão da equidade, a questão de independente de ser padronizado ou não. Se a pessoa às vezes não tem condição de adquirir um medicamento, o poder público, seja município, seja estado e seja União, é obrigado a fornecer esse medicamento para a pessoa, porque é previsto no rol constitucional, nas leis, de que a saúde é dever do estado e direito de todos. Então, o que acontece? Com a criação desse decreto, foram estabelecidos alguns parâmetros, alguns critérios para que a prefeitura possa dar esse tipo de medicamento. Só que eu comecei a receber muitas pessoas lá na Câmara dizendo que, com esse decreto, remédios que elas pegavam, elas não estão conseguindo pegar mais. E pessoas estas de baixa renda, pessoas que não têm, de repente, condição de comprar um remédio de 30, 40 reais, que vai fazer falta no orçamento familiar. Detectado esse problema, eu procurei mais informações sobre o tema. Mandei uma cópia do decreto para o IBAN, que é um órgão jurídico que presta assessoria à Câmara, e obtive no parecer que alguns pontos específicos desse critério dão a conotação de serem irregulares, porque eles criaram critérios socioeconômicos para dar o remédio para a população. Tem uma questão lá, por exemplo, que determina que somente tem direito ao medicamento quando o custo dele ultrapassar 40% da renda familiar daquela pessoa. E eu achei, assim como o IBAN achou, esse critério totalmente injusto. Por quê? Primeiro, 40% é um percentual muito alto. Segundo, que ele não está vendo a renda do paciente, ele quer ver a renda da família. Mas Ao meu ver, a análise socioeconômica que a prefeitura faz precisava ser melhor feita. Precisava realmente ver aí as despesas que essa pessoa tem no tocante a compromissos de água, luz, aluguel. Não despesas supérfluas, mas despesas do dia a dia do cidadão, os impostos que a pessoa paga. Isso não é feito. Ao meu ver, opinião particular, é muito mal feito o critério socioeconômico. E segundo o IBAN, ele criou um enorme e razoável obstáculo ao cumprimento da Lei 8.080, que é a lei do SUS que regulamenta os serviços de saúde em todo o território. E o IBAN manifestou pela ilegalidade do decreto, porque ele restringe a política de distribuição de medicamentos, sejam eles padronizados ou não. Pensando nisso, fui ao Ministério Público conversar com o promotor que está atuando em cooperação aqui em Guaranésia e foi recomendado que eu colocasse no papel esses problemas, esses anseios e levasse até ele, sugerindo não que esse decreto seja extinto, porque o decreto ele não é ilegal. Ao meu ver, os problemas que tem são três. O primeiro, esse critério de análise socioeconômica, tá, que deveria ser mais bem feito, porque está trazendo prejuízo àqueles de baixa renda. Segundo, essa questão dos 40% da família, eu acho que é muito, deveria reduzir esse percentual e ser somente do paciente, não da família. E o terceiro, no decreto, dá-se um prazo de 60 dias para que a prefeitura entregue esse medicamento. Acho que 60 dias é muito. É. Se a pessoa precisa do remédio agora, 60 dias é muita coisa. Ah, mas a prefeitura tem que licitar, não sei o que lá. Não interessa, a prefeitura que se programe e faça aí um trabalho para que tenham esses remédios na farmácia básica. Então, mediante a esses problemas detectados por mim, pelo órgão técnico jurídico, que é o IBAN, e após uma conversa com o Ministério Público, eu resolvi, não é nem representar, porque eu acho que representação é um termo muito forte, é enviar um ofício para o Ministério Público, que eu já havia enviado ao prefeito, e ele não atendeu o meu pedido. Então eu resolvi de usar de outra via, para que o Ministério Público recomende ao prefeito que olhe com mais carinho para esse decreto, que procure ver na prática o que esse decreto tem trazido de transtorno para a população. Então foi somente mediante a isso, não tem nada de política, é um entendimento jurídico de eu acreditar que a restrição de fornecimento de medicamentos afronta a lei do SUS e solicitar que o prefeito repense esses artigos específicos do decreto. Esse é o seu ponto de vista. E o Ministério Público falou o que para você? Eu ainda não recebi nada. Resposta. Até entendo, Antônio Cláudio, que o bom gestor, e acredito que o João Carlos seja, em épocas de dificuldade, de crise, de arrecadação, tem sim que tomar algumas medidas. E a gente observa não só prefeitos dizendo indo, mas representantes até do Ministério Público, que dizem que realmente você tem que ter razoabilidade para gastar o dinheiro público. E se você abrir o cofre e começar a distribuir medicamento de forma desgovernada, de repente quem realmente precisa não vai ter esse medicamento. E acredito que a intenção desse decreto foi essa, de fornecer o medicamento para quem realmente precisa. Mas não é o que está acontecendo na prática, porque o decreto foi mal feito. Fundação da Saúde teve esse problema, Felipe? Distribuição desenfreada de medicamento, de exame e tudo mais? Ou não? Sim, eu não tenho pudor em dizer, porque eu acredito que a Fundação de Saúde, apesar das boas intenções ao ser criada, ela sempre foi usada de uma maneira mais política do que em benefício da população. Nós estudamos, nos debruçamos muito sobre essa questão, eu particularmente enquanto vereador, e a gente viu, por exemplo, Antônio Cláudio, que até a criação da fundação ela é errônea, porque ela foi criada por decreto. E o que, que a Constituição Federal diz em seu artigo 37, creio eu, inciso 19? Que fundações, autarquias, empresas mistas, que mistura aí o público com o privado, elas têm que ser criadas por leis específicas. E no caso de fundação, além da lei específica criar a fundação, necessita de uma lei complementar para dizer quais são as atribuições em que essa fundação vai atuar. Então nós já temos um problema aí na criação da fundação. Quando ela foi criada, Felipe? Em 1992, ela não foi posta em prática, foi posta em prática somente no mandato do prefeito Silvio Dias, onde sua mãe, ali a dona Deia, fez um excelente trabalho, um trabalho humano, um trabalho social muito bacana. Mas aí, desde o início, nós nos deparamos com essa questão, ao estudar mais a fundo, que a fundação foi criada errada. E depois, Antônio Cláudio, veio para a Câmara esse projeto de extinção da fundação por conta de uma auditoria da Macro Sul de Alfenas, que foi realizada, que apontou algumas irregularidades, onde teriam que ser devolvidos para o Fundo de Saúde R$ 647 mil, que foram gastos de forma irregular pela fundação. A prefeitura teria que devolver esse dinheiro para a fundação. A prefeitura, né? Para o Fundo para de o Saúde. Fundo, para o fundo, é. Isso. É que a fundação vai ser extinta, esse extinto. Dinheiro foi gasto na fundação, agora tem que devolver para o fundo. Isso. E até a gente é conhecedor que não é de hoje que os representantes do Ministério Público que por aqui passaram, que por aqui trabalharam, solicitam aos prefeitos que ela realmente seja extinta. Mas uma coisa que é importante dizer, que eu acho que também tem gente equivocada nessa história. A fundação não é irregular. A fundação ela tem previsão constitucional para ser criada e ser um braço da administração pública. O que foi irregular foram as coisas que foram praticadas feitas lá dentro da fundação. Que é a compra de medicamentos sem a questão de ser feita licitação. É isso aí. Mas então, aí agora, terminando, acabando aí a fundação, vamos ser bem claros, como é que vai ficar esses processos? Acaba tudo também? Ou vai haver uma investigação? A auditoria que foi feita, Antônio Cláudio, foi feita de janeiro a abril de 2012. Foram 4 meses que o pessoal de Alfenas fiscalizou e que foi detectado que esse valor deve ser devolvido aos cofres públicos por gasto irregular. Isso em 4 meses, 600 mil em 4 meses. Isso. Eu tenho conhecimento de que a prefeitura já devolveu 200 e poucos mil reais e solicitou à equipe de auditores que devolva o restante de maneira parcelada. Acho até um ponto positivo, porque é um dinheiro que poderia estar sendo gasto em outras coisas pela administração, que vai ser gasto na saúde. Então nós teremos aí uma injeção de R$ 647 mil na saúde. Apesar de ser gasto de uma forma, ela está voltando para o Fundo de Saúde. Mas o que tem que ser discutido, eu acho que é o seguinte: nós não podemos simplesmente extinguir a fundação e pôr uma pedra em cima de tudo isso, porque não é o que diz os procedimentos públicos para se apurar irregularidades. Toda irregularidade, quando ela é praticada, o que a administração pública tem que fazer? É abrir um processo administrativo para que se apure as irregularidades. E esse foi o parecer jurídico que a Câmara obteve, para que a prefeitura, para que a gente indique a prefeitura que cuide dessa questão. Uma outra coisa que a gente procurou emendar nesse decreto que vai ser votado terça-feira foi a questão dos passivos da fundação, passivos sejam eles de imóveis, de alguma continha que ficou a pagar em alguma farmácia, de algum contrato que ainda esteja vigente, que esses contratos sejam repassados da fundação para o município. E no projeto, ao nosso ver lá na Câmara, está errado isso aí, porque coloca que está passando da fundação para o fundo. Só que o fundo, ele não tem personalidade jurídica para, vamos dizer assim, assumir essas obrigações. Então foi uma emenda técnica que a gente fez para que passe tudo isso da fundação para o município e não para o fundo como está no projeto. Isso vai ser votado terça-feira. Terça-feira a primeira votação e na outra terça a segunda votação. Tonzé da Alfagoma e família está parabenizando você. Muito obrigado, Tonzé, um abraço. Rosângela Evangelista e o Paulo estão parabenizando você pela pessoa que deixa eu ver aqui, só tem um defeito, corintiano. Ei, São Paulino, um abraço pra você, pra Rosângela, pra toda a família, Paulinha, a sua filha, o pessoal que eu gosto e respeito muito. A Alessandra aqui agradeceu você pela resposta que você deu sobre a Humberto de Almeida e tá parabenizando você também pelo troféu, Felipe. Obrigado, Alessandra. Felipe, estamos com tempo estourado aqui, vou receber já o pessoal de Acebu, então quero passar aqui às suas mãos o troféu expresso como grande destaque da política em 2014, você sabe como é feito o troféu, aqui na sua mão. Primeiro tem a fase de indicações, você foi super bem votado, depois a fase final, né? Onde a gente tem 3 políticos, guaranesianos, no caso foi o Juninho Capoeira, o Ismael e você. E como eu disse aqui no dia do anúncio do vencedor do troféu, foi no segundo tempo. Quer dizer que a gente tem uma geração boa de políticos chegando aí, né, Felipe? Muito bacana, quero aqui registrar um abraço pro Ismael, pro Juninho também, a esses jovens políticos que vem se destacando, e dizer, Antônio Cláudio, que eu sou, antes de ser político, um assíduo ouvinte do seu programa, pela sua inteligência, pelos assuntos que você traz aqui, que realmente são de relevância para a população. Você vê essa questão da dengue, o tanto que você bate, que conversa, que orienta a população, sempre abre espaço para as entidades. Então, eu admiro muito o seu programa e a sua pessoa. Então, ser ganhador de um prêmio destaque desse na política no ano de 2014, para mim, é motivo de grande incentivo para que eu continue realizando meu trabalho, demonstra, de uma certa forma, que a gente está no caminho certo. E faça com que a gente admire ainda cada vez mais a seriedade com que esse programa é conduzido. Esse programa é um programa político, mas acima de tudo apolítico, porque traz questões políticas de uma forma séria, mas sempre sem ter lado, sempre sendo imparcial, procurando mostrar para a população. Procura fazer isso, né? Claro que o Antônio Cláudio, fora dos microfones, tem o seu lado, lógico, tem a sua visão, mas aqui a gente tem que fazer tudo de forma bem imparcial. Sim, Antônio Cláudio, pode ter certeza que aqui, política, tô lendo o Troféu Destaque 2014, realmente ele terá local de destaque na minha casa para que todo mundo veja. Parabéns, quanto viu, bacana foi isso, muito obrigado, você, de coração realmente. Mesmo, fiquei muito feliz, estava ansioso para vir aqui receber. Esse troféu também passa para você de coração, e o ano obrigado. Passado realmente, com todo o respeito ao Juninho e ao Ismael, acho que o grande destaque da política guaranesiana foi você mesmo. Ó, muito obrigado, então, o troféu realmente está em boas mãos. Bateu na trave em algumas outras aí do troféu, mas independente de ganhar ou vencer, a gente sendo lembrado pela população e através do seu programa, para mim é motivo de muita felicidade. Paulinho Calai tá mandando aqui, falou que só falta 4 jogos para ser campeão. E falta um para ser eliminado também, né? Pode acontecer de tudo. Paulinho, né? vamos ganhar hoje da ponte e vamos ser campeão, sim. Um abraço. Valeu, Felipe. Obrigado. Valeu, comercial. Volto já, dando sequência ao Expresso de hoje.